o velho Egito ficou pra trás. Eu não vou mais voltar, porque lá não é o meu lugar. Sou livre, posso cantar, porque eu sou de Cristo. Aleluia. O velho Egito ficou pra trás. Eu não vou mais voltar, porque lá não é o meu lugar. Moisés recebeu ordem de Deus pra libertar o povo de voltar.